Tenente 6075, chame Recife 125 decimal 10, alterna 123 decimal 8. Confirma? Tá, agora. 125 decimal 10, 123 decimal 8, chame 6075, são as frequências de Recife. 25, 123, bom dia, né? Dá isso aqui. Bom dia, bom voo. Confirma, 174 no POV, 5 horas e 40 e alternado. 134 a bordo, 5 horas e 40, alterna Galeão. Sim, Serra Bravo, Golfo Lima. O Xenia 251 autorizado o táxi, via Patifão no Índia. O ponto espera manter a posição, chame novamente. Sim, táxi autorizado via Patifão, via até o ponto espera manter o Xenia 251. Salvador, acho que é 62, vou aproximando do ponto de espera. Está 1-0, pronto. Chile é 251, autorizado a alinhar e manter, capiceiro 1-0. Autorizado a alinhar e manter, está 1-0, 6251. Quando reautorizado, autorizado alinhamento e decolagem, que se não zero. Vento no 50 graus, 062 de genoa. Autorizado alinhar e decolagem, 062. Solo, Oscar Charlie Delta, aguardando autorização para ingresso no Pátio 1. Oscar Charlie Delta autorizado, chame a término de reboque, calçado na 05. Obrigado, a chamada do reboque. Chile 6251, decolado 32, chame agora o controle Salvador, 120 decimal 8. Controle 208, 6251. Controle Salvador, Chile 6251, decolado, Salvador, passando 1800 metros. Chile 6251, bom dia, contato Radar na decolagem, vou para nível de voo 3620, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Mótima. Gente, nível de voo 3620, passando agora 2000 pés, na presente Leda, após Mótima 6250. Coordenação Xenem 6251, informo que há controle de fluxo para o aeródromo de Guarulhos com decolagem a cada 5 minutos. Vou ver se ainda assim é possível a pro de Mátiva. Sente, mas beleza, 6251. Meia 251 foi autorizado pelo Centro Recife a PROD Ognave. Está presente, Ognave, 6251. Sector Delta, plaqueta pressão 5. Muito obrigado aí, bom dia, bom trabalho. Sete por de óleo, Sector Delta. 6251, chame centro Recife no 25 decimal 10, alterno no 23 decimal 8. 125 no 0, 23 decimal 8, com Recife 6251. Controle instalador, bom dia, Gol 97 XM, passe igual 200 a 160. Ciente, formação, Gol. Gol 976, aciona identificação, dessa via para 4 mil pés, ajuste de altímetro 1095, chegada bom. Imagina, 1095, 4 mil pés, chegada bom, Gol 976. Salvador, Chinelli 6225, informação Golf, bom dia. Chinelli 6225, bom dia, senhor, identificação, desse mantém nível 050, via chegada bom. 050, via 6225. Constante Mi autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Após pelo autorizado 2.000 pés e forma estabilizada. Quem autorizado final do X-Ray, tem constante estabilizado com o nosso SSP. Bravo Eletro 9776. 1776, chame Torres, frequência 198.95. 295, bom dia. Linha 225, autorizada, final do procedimento ILS XRAY piscina 0, desça via para 2.000 pés, informe estabilizado. Linha 225, procedimento via 2.000 pés, estabilizado, linha 225. 1.0, 1.5, continue. 1.0, 1.5, ferido só vai se encontrar válido a partir da segunda-feira, aparentemente. Ok, obrigado. Controle, 6225, tá fazendo um leve desvio à direita para a proa 230. Sim, 6225, autorizado desvio à direita, reporte retornando à proa de Pelô. Reposta, voltando à proa de Pelô, 6225. Retornando na proa de Pelô, 6225. Sim, 6225. Gol 9776, solo os 22. Livre pista à direita, vai dar que seja via Alfa, reporte antes da Juliette. Afirmativo. Direita, Alfa, reportar antes da Juliette. Eu vou 9776. Já autorizando ingresso, bate 1 na posição 07. Afirmativo, bate 1 07, vou 9776, obrigado. Estabilizou o metro.